Bom dia. Estamos iniciando agora mais um programa Roda de Poesia. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla, uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra modo ver o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai moiando os pés nos riachos, que água fresca nosso senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra modo ver o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma garota, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca, no sertão de Canindé. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez começando o programa Roda de Poesia. Bom dia, Jarbas. Bom dia, Ronaldo. Hoje nós temos um tema especial para trazer para os nossos ouvintes. Um tema onde nós vamos discutir e apresentar uma forma poética de falar sobre natureza, é isso? Bom, a natureza, de uma maneira geral, sempre foi tema da poesia, né? Tema de inspiração para os poetas, né? Talvez o primeiro tema, né? Desde que o homem, né, começou a se inspirar com as coisas, a primeira coisa que o inspirou, com certeza, foi a natureza. Né? Inclusive, tinha o Zeto, você lembra bem do Zeto, Pajelzeiro? O Zeto dizia que o poeta observa a natureza, capta, absorve a natureza e transforma em poesia. Né? Bonito, é isso, demais. Bonito demais. Né? E aí, né, desde que o homem começou a se inspirar para transformar em palavras tudo que sentia em torno da natureza, a natureza sempre foi, né, a grande inspiração. Né? E hoje a gente começou com Estrada de Canindé, né, do grande Luiz Gonzaga. Né? Não foi à toa, porque o tema, hoje a gente vai passar por diversos poetas, né, que teve a natureza como grande inspiradora. Começando com versos pajelzeiros de Manuel Xudu. Xudu disse certa vez, observando a natureza: admiro um pica-pau trepado no pé de angico, pulando de galho galho, toco toco, tico tico, nem sente dor de cabeça, nem quebra a ponta do bico. Admiro um tatu com desenho no espinhaço, feito pela natureza, sem trena e sem compasso. Eu tenho compasso e trena, pelejo, mas nunca faço. Admiro sem formigas um besouro carregando. 60 levam embaixo, 20 atrás vão empurrando, e as 20 que estão em cima pensam que estão ajudando. É, poeta. O próprio Xudu, né, também disse uma vez: admiro uma carne assada em cima da brasa. Quando a carne é muito gorda, esquentando, a graxa vaza, a graxa apagando o fogo e o cheiro invadindo a casa. Admiro o verso que sai do lenheiro, que vem do centro da mata trazido pelo lenheiro, e quando chega na feira é trocado por dinheiro. Meu verso vem da cigarra num velho tronco a sonhar, que canta a tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Meu verso é como um peão, logo que sai da ponteira, que cava um buraco do chão, levanta um véu de poeira, com tanta velocidade que muda a cor da madeira. Oh, coisa linda. Essa sequência de versos que a gente fala da admiração à natureza, inclusive, levou à construção de um livro, O Que É Que Eu Admiro, né, organizado pelo poeta Luiz Carlos Diniz e o Evilásio Feitosa, né, tem vários versos nesse sentido. Mas chama a atenção, uma certa vez, numa cantoria de viola, o poeta Feitosa do Calumbi, ele pegou uma lógica de falar da natureza e transformou no verso dele, dando a potencialidade do verso de Feitosa do Calumbi. O que é que Feitosa disse? Ele disse: o meu verso tem veneno igual cobra jararaca, que passa um dia enrolada no pé de uma velha estaca, quando não pega o bezerro, morde o mocotó da vaca. Muito bonito, poeta. Também Geraldo Amâncio, falando de natureza, disse: dos animais que conheço, eu admiro é o grilo. De carne não tem um grama, de osso nem meio quilo, mas no lugar onde canta, não tem quem durma tranquilo. Zé, tem uma vez, né? Essa coisa de falar da natureza é quase parnasiana, né? Você pegar e transformar algo que não é vivo, né? Algo que não tem vida humana, e dá uma humanidade para aquele objeto ou para aquela situação da natureza, né? Então, Zeto, né, usando um mote que, se não me engano, é de Dedé Monteiro, né, que é o batente de pau do casarão. O que é o batente de pau do casarão? Nada, né? É um objeto. Quem aqui é do interior sabe, né, vocês da Roda de Fogo, muitos vieram do interior, né, sabe que o batente de pau é aquele tronco que as pessoas pegam, colocam no batente de casa, na frente da casa, para o pessoal se sentar. E o que é isso? O que é isso? É um objeto inanimado, né? Não tem vida nenhuma. Só que o poeta, com um olhar rasguto, né, olha e dá vida àquele negócio, né? E Zeto fez três estrofes belíssimas falando, né, do batente de pau do casarão. E aí ele falou um dia: de braúna foi feito esse batente, bem sentado no chão por um pedreiro. Cada marca em seu corpo é um janeiro que lhe deixa acumulada assim pendente. Mesmo assim, rijo, forte e resistente, se escalda nos dias do sertão, e o passado lhe traz recordação dos trinados de esporas e chocalhos que fizeram com o tempo esses mil talhos no batente de pau do casarão. No batente da casa da fazenda, tropecei quando ainda era bem moço, esperei mãe trazer o seu almoço, vi Maria sentado fazer renda, muita gente deixava encomenda, o menino batia o seu peão pra ficar mais macio em sua mão, dava cortes profundos na madeira, tem até um buraco de pingueira no batente de pau do casarão, né? E aí ele termina dizendo, né, dando vida ao batente: eu conheço a história de um batente que por mais de 100 anos foi pisado. Quando a casa caiu, foi retirado por uma sombra que tinha ali na frente, e de assento serviu para muita gente esperar com a família o caminhão. Quantos anos passou ali no chão, esperando amanhã com paciência. Acho até que existe consciência no batente de pau do casarão. A natureza, a natureza, a natureza, a natureza. O que prende demais minha atenção é um touro raivoso no arena, uma pulga do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. Na picada ele muda a posição pra coçar-se depressa com certeza. Não se serve da unha nem da presa, se levanta na cama e fica em pé. Tudo isso provando quanto é poderosa e suprema a natureza. A natureza. A natureza. A natureza. Mas o beija-flor que com medo da cobra inimiga só constrói o seu ninho na urtiga, recebendo lição do Criador. Observa a coragem do condor que nos montes rochosos come a presa, urubu empregado da limpeza. Quanto é triste a vida do abutre quando encontra um morto é que se nutre. Quanto é grande e suprema a natureza. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. A abelha por Deus foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico pra fazer a ciência dizer nada. O buraco pequeno da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel. Sem turbina, sem tacho, fazem mel. Quando é grande o poder da natureza. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. Não há pedra igualmente ao diamante, nem metal tão querido quanto ouro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual ao do brilhante, nem comédia maior que a de Dante. Nem existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza, nem altura igualmente ao firmamento, nem veloz igualmente ao pensamento, nem a grande igualmente à natureza. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. Tem um verso que fala da maconha, que é uma erva que dá no meio do mato. Se fumada provoca o tal barato, a maior emoção que a gente sonha. A viagem às vezes é medonha, da suor, da vertigem, da fraqueza. Porém quase sempre é uma beleza. Eu por mim experimento todo dia. Se eu tivesse uma agora eu bem queria, pois a coisa é da santa natureza. A natureza. Vocês acabaram de ouvir a música O Autor da Natureza, uma obra de Zé Vicente da Paraíba, Passarinho do Norte, com mote de Braulio Tavares, na interpretação de Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. É isso aí, galera. Vamos voltar com poesia para vocês, com o tema Natureza. O poeta Dedé Monteiro, outro gigante, um franzino tão gigante, lá dos Pajeú das Flores, Certa vez recebeu um mote: a beleza das flores da Jurema perfumando os cabelos da Campina. E então o poeta, com esse mote de Bill Gomes, fez os seguintes versos: meu sertão é mais belo quando a gente vê seu povo feliz mais uma vez, dando graças aos céus porque Deus fez os milagres da chuva e da semente. Quando a mata se agita sorridente ante os sons da orquestra campesina, quando a força celeste determina que um poeta decante em seu poema a beleza das flores da Jurema perfumando os cabelos da Campina. No verão, o sertão perde a beleza que o inverno lhe dá sem cobrar nada. Ante a imagem terrível de uma ossada, um vaqueiro suspira de tristeza. Mas por ordens de cima, a natureza muda a face da plaga nordestina. Outra vez vê-se a cena mais divina, comprovando o poder da mão suprema, a beleza das flores da Jurema, perfumando os cabelos da Campina. Dedé Monteiro. Oh, coisa linda. Também Dedé Monteiro, né, com um mote muito peculiar. É um mote chamado Uma vaca lambendo a sua cria no oitão de uma casa abandonada. Né, isso é uma imagem fantasmagórica. Uma imagem sublime. Né, uma imagem que só quem entende é quem viu um dia. Uma vaca lambendo a sua cria no oitão de uma casa abandonada, né? Retomando, né, o poder da natureza sobre a presença do homem. E aí ele fez um martelo em 10 com esse mote. Começa mais ou menos assim: perguntei certa vez a um camponês as 3 coisas mais puras do sertão. Ele disse: a primeira é o cacimbão, que dá água para todos de uma vez. A segunda, respondo que talvez seja a festa que faz a passarada. A terceira, responda ao camarada que só vai entender se vê um dia uma vaca lambendo a sua cria no oitão de uma casa abandonada. Ei, Dedé Monteiro. Ainda considerando essa relação que existe entre o poeta e a natureza, tem o poeta Manuel Chudu, certa vez, recebeu um mote que era cobra volta do batente da casa que o cego mora. Por que esse mote? Porque na visão do sertanejo, a natureza é tão perfeita que uma cobra não morde um cego, por respeitar a condição dele não ter oportunidade de se defender através da visão. Então o mote foi dado a Manuel Chudu: cobra volta do batente da casa que o cego mora. E Manuel Chudu disse: digo a verdade e não nego que certa vez uma cobra fez no corpo uma manobra para ir na casa de um cego. Furou-se logo num prego de um caibo que havia fora. Dali mesmo foi embora, lambendo a ponta do dente, cobra volta do batente da casa que o cego mora. Pegando outro poeta, um grande violeiro nosso, é o João Paraibano. E ele tem como característica, sempre estar falando sobre a natureza. E aí tem duas cestilhas dele muito belas, né, que foi que o grande Lirinha também eternizou nas suas gravações, né, que um dos versos diz: o sabiá no sertão quando canta me comove, passa 3 meses cantando e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Também disse: quando chove no sertão, o sol deita e a água rola, o sapo vomita espuma, onde o boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pede esmola. Ei, João Paraibano! Essa eu fiz com Capinã. canarinho da terra, ai, canarinho do rio, canarinho da terra, ai, canarinho do rio, canário da Bahia, é, da Bahia, que tu tem canário, que tu tem canário, que quando canta arrepia, que quando canta arrepia, sabiá da mata, sabe, sabiá conga, eu disse sabe, sabiá da mata, ai, sabiá conga, sabiá da praia, sabiá da praia, que tu tem na asa, que tu tem na asa, quando disser não caia, quando disser não caia, meu curió do brejo, meu sofrecendo, meu curió do brejo, meu sofrecendo, e minha lavandeira. E minha lavandeira, que tu tem jandaia, que tu tem jandaia, que a voa tão ligeira, que a voa tão ligeira, gavião peneira, gavião penacho, gavião peneira, gavião penacho, pato da lagoa, pato da lagoa, que tu vê na água, que tu vê na água, que tanto te magoa, que tanto te magoa, minhas abelê, minhas andorinhas, ai, minhas abelê, minhas andorinhas, ó. Oh. Ó oh, meu canarinho, ó, oh, ó oh, meu canarinho, que tu tem bichinho, que cisca miudinho, que canta corridinho, que a voa tão baixinho, que não voltou pro ninho, que não voltou pro ninho, que quer voltar pro ninho, que já voltou pro ninho, que tu tem canário. Jatobá, meu grande querido poeta, Cipó Caboclo tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica. Arvoredo, seclares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira? Parece até mentira que um jacarandá. Antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Que hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar. Que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas, bom lembrar. Que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. Caviúna, cerejeira, maraúna, anguia, pau d'arco, salva, juazeiro e jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Ouipê, Paragaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela e Cruzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jequitibá. Cipó Caboclo, tá subindo na virola, quem souber vem, chegou a de nada vale. Pra nosso espanto, tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica. Arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso primo. Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira? Segura lá, vai, vai, vai. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar. E se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas, bom lembrar. Que quando chega a hora, que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É caviúna, cerejeira, varaúna, embuia, pau d'arco, salva, juazeiro e jacobá. Gonçalo Alves, Paraná. Catuaba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Campela, Anguzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Barro Ferro, Angico, Amargoso, Gabeleira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Atenção, caros ouvintes da Roda de Fogo do Engenho do Meio, né? Vocês acabaram de ouvir o grande artista Xangai, né? Com duas músicas belíssimas falando da natureza, né? E aí, assim, só lembrando que este programa ele tem reprise às terças-feiras, 12h30, e no sábado também, às 12h30, um horário de almoço para curtir a grande poesia, né, brasileira. Então, estamos com o tema hoje, a natureza, né, através da poesia. E aí, né, na natureza, né, os poetas sempre encontraram metáforas para poder pensar a vida real. E o grande poeta Patativa da Saré fez uma poesia pensando na aranha, mas na verdade com um tema, né, tentando criticar a educação que é negada a grande parte de nossa população. E ele fez uma poesia chamada Teia de Aranha, começa mais ou menos assim. A aranha, famosa artista e, ao mesmo tempo, tramista, vive da desgraça alheia. Tem tudo a todo momento, pois nunca falta alimento nos fios de sua teia. O besouro incauto voa e finda ficando à toa naquela dura prisão. Assim a sabida aranha colhe com sua manha a sua alimentação. O pequeno animalzinho segue livre seu caminho, sem conhecer da maranha, quando involuntariamente se encontra aquele inocente na falsa rede da aranha. Parado na teia o inseto, passa os momentos inquietos, mas não pode se livrar. Preso naquele tecido, sente que está proibido seu direito de voar. Os nossos analfabetos são como aqueles insetos, com a mesma circunstância, seus direitos são negados e vivem subordinados na teia da ignorância. Patativa da Saré. Muito bonito, poeta. Hoje nós fizemos uma viagem maravilhosa por poetas gigantescos. Dedé Monteiro, Patativa da Saré, Manuel Chudu, João Paraibano. Nessa perspectiva de fazer um pouco de resgate da representação que esses artistas fazem da natureza, inclusive com uma temática social como essa última da Teia de Aranha. Por hoje, estamos chegando ao final, deixando aqui o abraço de Ronaldo Vasconcelos e Jarbas Góes, né? Um abraço e um abraço até a próxima. Valeu, galera! Até mais. Fiquem agora com o Luiz Gonzaga, né? O Siri, jogando bola. Preso na gaiola por ser bebê e morar. Vi dois tiris jogando bola. Vi dois tiris bola jogar. Eu vi um sapo balançando uma sacola num salão pedindo esmola pro enterro de um preá. Vi uma porca com dois brincos de argola, de batom, mas que graçola, dando beijos no gambá. Vi dois tiris jogando bola. Bater sola, replicando na viola. Eu vi um tamanduá. Vi um viado com dois pá de castanhola, vestidinho de espanhola, requebrando pra danar. E dois siri jogando bola. sabe outro pra jola e a dentuça palitar. E o jumento bebe 20 Coca-Cola, fica cheio que nem bola e dá um arroto de lascar. E dois siri jogando bola.